sol se põe, chegou só hora à noite, a dona da lua. Becos escuros, a única que ilumina a rua. Ela chega traiçoeira contra os que conspira. Festas, bebidas, fumaças, vadias, mentes vazias. Nela tem decepção, também tem emoção. Tem relações perigosas, mas também tem paixão. Nela tem vida sofrida, também tem inspiração. Tem as cobras criadas, as inocências se vão. Em vão eu vi, a vida vai vazia pra solidão. Sonhei tão alto, nem senti meus pés tocarem no chão. Cantei o canto dos contos que conta a voz da canção. Senti a brisa dos ventos em meio à sua escuridão. É nesse escuro da noite que os pichador mostra sua arte, registrando seus traços nas telas da cidade. Cada parede mostra o grito da voz que foi calada. São frases expressando a nossa identidade roubada. Turno noturno, São Paulo do empreendedorismo diurno. SP, o submundo, subsolo pros vagabundo. Mundo do prazer, sexo, passo se vende. 15 clientes na noite que o corpo já nem sente. Prostitutas que vendem por um trocado seu prazer. Inspiração dessa canção que fez o corpo aquecer. Cada um com seus demônios, cada um com suas crenças. A noite bate o martelo e declara sua sentença. Jogue o jogo enquanto é tempo, antes do amanhecer. Vivendo extinto, coruja nas noites de SP. Com licença, pede espaço, só hora de nascer. São 12 horas de intervalo até o próximo anoitecer. Dona da lua mistura cura e fúria. A cidade cinza ilumina suas ruas. Escura se mistura com a chuva. Pensamento continua pura, nua e crua. Dona da lua mistura cura e fúria. A cidade cinza ilumina suas ruas. Escura se mistura com a chuva. Pensamento continua pura, nua e crua. Escura se mistura com a chuva. Escura se mistura com a chuva.